eu desci da floresta com a proteção de Muirakitã. Que tal, que tal, que tal? Pra espalhar meu sangue, swing, suor, meu sirimbó. Que tal, que tal, que tal? Índio pirata na proa, fiz minha canoa, corremo, rimei, remei, varei pra dentro do meu rio, pra fincar minha antena de transmissão na lama. Natureza quando chama, é chama. Fireburn, que a Babilônia caia, avisa que o norte é Gaia, se saia. Ai ai, ai ai, ai ai, Ribeirinho. Ai ai, ai ai, ai ai, Ribeirinho. Ai ai, ai ai, ai ai, Ribeirinho. Ai ai, ai ai, ai ai, Ribeirinho. Minha cidade aplicada na veia, trago o canto da sereia, o plano invade terra alheia. Espalha meu tempero invocado, que eu sou caboclo desguiado, pra tu samba aí desse lado da capital. Que tal, que tal, que tal?